Os dados indicam que a multiplicidade dos genes de opsina do cromossomo X em nossos ancestrais resultou de uma verdadeira duplicação. O mutante original viu-se com duas cópias emparelhadas de um gene idêntico, digamos que fossem genes verdes vizinhos um do outro no cromossomo. Assim, esse indivíduo não foi um tricromata quase instantâneo como o mutante ancestral dos bugios. Ele era um dicromata com um gene azul e dois verdes. Os macacos do Velho Mundo tornaram-se tricromatas gradualmente ao longo da evolução posterior, à medida que a seleção natural favoreceu uma divergência das sensibilidades para as cores dos dois genes de opsina no cromossomo X, respectivamente em direção ao verde e ao vermelho. Quando ocorre uma translocação, não é só o gene em pauta que se move. Às vezes, seus companheiros de viagem, seus vizinhos no cromossomo original que se transferem com ele para o novo cromossomo, podem nos dizer alguma coisa. E isso vale para o caso que estamos examinando. O gene denominado ALU é bem conhecido como um elemento transponível, um segmento pequeno de DNA parecido com um vírus que se replica pelo genoma como uma espécie de parasita, subvertendo o mecanismo celular de replicação do DNA. Teria o ALU sido responsável pelo deslocamento da opsina? Parece que sim. Encontramos a prova do crime quando examinamos os detalhes. Existem genes ALU nas duas extremidades da região duplicada. Provavelmente a duplicação foi um subproduto impremeditado de reprodução parasítica. Em algum imemorial macaco da época eocena, um parasita genômico próximo ao gene da opsina tentou se reproduzir, acidentalmente replicou um segmento de DNA muito maior do que o pretendido e nos pôs no caminho da visão tricromática. A propósito, cuidado com a tentação extremamente comum de pensar que, como um parasita genômico parece, a posteriori, ter nos feito um favor, os genomas, por isso, abrigam parasitas na esperança de favores futuros. Não é assim que a seleção natural funciona. Sejam ou não engendrados por ALU, erros desse tipo ainda ocorrem às vezes. Quando antes da permuta, dois cromossomos X se alinham, é possível alinharem-se incorretamente. Em vez de alinhar o gene vermelho em um cromossomo com o gene vermelho correspondente no outro, a semelhança dos genes pode confundir o processo de alinhamento, de modo que um vermelho acabe sendo alinhado a um verde. Se ocorrer a permuta, ela é desigual. Um cromossomo poderia acabar dotado de um verde extra, digamos, enquanto o outro cromossomo fica sem nenhum verde. Mesmo se não ocorrer a permuta, pode ocorrer um processo chamado conversão gênica, no qual uma breve sequência de um cromossomo converte-se na sequência correspondente no outro. Havendo cromossomos mal alinhados, uma parte do gene vermelho pode ser substituída pela parte equivalente do gene verde, ou vice-versa. Tanto a permuta desigual como a conversão gênica com desalinhamento podem acarretar cegueira para o vermelho e o verde. A proporção de homens que sofrem de cegueira para o vermelho e o verde é maior que a de mulheres. Não que seja um grande sofrimento, mas ainda assim é um transtorno e esses indivíduos presumivelmente são privados das experiências estéticas desfrutadas pelo resto de nós. Isso ocorre porque quando herdam um cromossomo X defeituoso, os homens não têm outro para servir de reserva. Ninguém sabe se eles veem o sangue e a grama do mesmo modo como o resto de nós vê o sangue ou a grama, ou ainda, se veem tanto um como o outro de um modo totalmente diferente. Aliás, isso pode variar de pessoa para pessoa. Sabemos apenas que quem tem cegueira para o verde ou vermelho acha que as coisas parecidas com a grama têm mais ou menos a mesma cor que as coisas parecidas com o sangue. Nos humanos, essa deficiência dicromática da percepção afeta cerca de 2% dos indivíduos do sexo masculino. A propósito, não nos deixemos confundir pelo fato de outros tipos de cegueira para o verde e o vermelho serem mais comuns, afetando aproximadamente 8% dos homens. Esses indivíduos são chamados tricromatas anômalos. Geneticamente são tricromatas, mas um dos seus três tipos de opsina não funciona. Asterisco. Mark Ridley, em Mendel Damon, ressaltou que esses 8% ou mais são uma porcentagem que se aplica aos europeus e a outros povos com uma história de boa medicina. Os caçadores, coletores e outras sociedades tradicionais, menos reguardadas do machado da seleção natural, têm uma porcentagem menor. Ridley supõe que um afrouxamento da seleção natural permitiu o aumento da cegueira para cores. O tema da cegueira para cores é tratado em detalhes por Oliver Sacks, com seu estilo original, no livro A Ilha dos Daltônicos. Fim da leitura de asterisco. A permuta desigual nem sempre piora as coisas. Alguns cromossomos X acabam dotados de mais de dois genes de opsina. Os genes adicionais parecem ser quase sempre verdes e não vermelhos. O número recorde de genes extras é impressionante, 12 dispostos em série. Mas não há indícios de que indivíduos com genes verdes adicionais possam enxergar melhor. Ainda assim, a elevada taxa de mutação nessa parte do cromossomo X significa que nem todos os genes verdes na população são exatamente idênticos uns aos outros. Portanto, é possível, teoricamente, que uma fêmea com seus dois cromossomos X não tenha visão tricromática, mas visão tetracromática, ou mesmo pentacromática, se os seus genes vermelhos também diferirem. Que eu saiba, ninguém jamais testou essa hipótese. É possível que um pensamento inquietante tenha passado pela cabeça do leitor. Do modo como expus o assunto, parece que a aquisição por mutação de uma nova opsina confere automaticamente uma visão de cores privilegiada. Mas é óbvio que diferenças entre as sensibilidades dos cones para as cores não servirão para nada se o cérebro não tiver algum modo de saber que tipo de cone está enviando as mensagens. Se o sistema fosse baseado em instruções genéticas, essa célula cerebral está ligada a um cone vermelho, aquela célula nervosa está ligada a um cone verde. Ele funcionaria, mas não seria capaz de lidar com mutações na retina. Como poderia fazê-lo? Como poderíamos esperar que células do cérebro soubessem que uma nova opsina, sensível a uma cor diferente, subitamente se tornou disponível e que um dado conjunto de cones, na imensa população de cones da retina, recorreu ao gene para produzir a nova opsina? Parece que a única resposta plausível é: o cérebro aprende. Presume-se que ele compare as taxas de disparo que se originam na população de cores da retina e note que uma subprodução de células dispara fortemente quando tomates e morangos são vistos, outra população quando se olha para o céu e outra ainda quando se olha para a grama. Essa é uma especulação de brinquedo, mas suponho que algo parecido permita ao sistema nervoso adaptar-se rapidamente a uma mudança genética na retina. Meu colega Colin Blakemore, a quem mencionei a questão, vê esse problema como pertencente a uma família de problemas semelhantes que surgem toda vez que o sistema nervoso central precisa ajustar-se a uma mudança na periferia. Asterisco. Suponho que algum aprendizado semelhante deva ser usado pelas aves e répteis que aumentam sua gama de sensibilidade para as cores, colocando gotículas coloridas de óleo na superfície da retina. Fim da leitura de asterisco. A última lição de O Conto do Bugio é a importância da duplicação genética. Os genes de opsina vermelho e verde claramente derivam de um único gene ancestral que se xerocou em uma parte diferente do cromossomo X. Em passado ainda mais remoto, podemos ter certeza, foi uma duplicação semelhante que separou o gene autossômico azul daquele que viria a ser o gene vermelho-verde do cromossomo X. Asterisco, ou ultravioleta, ou o que ele possa ter sido naqueles tempos. Seja como for, presumivelmente as sensibilidades para as cores exatas de todas essas classes de opsina modificaram-se ao longo dos anos evolutivos. Fim da leitura de asterisco. É comum genes de cromossomos totalmente diferentes pertencerem à mesma família gênica. As famílias de genes surgiram por duplicações de DNA em tempos remotos e, posteriormente, por divergência de função. Vários estudos constataram que um gene humano típico tem probabilidade média de duplicação em torno de 0,1% a 1% em 1 milhão de anos. A duplicação do DNA pode ser gradativa ou ocorrer em surtos, como por exemplo quando um novo parasita virulento do DNA, como o alu, se espalha pelo genoma ou quando um genoma se duplica por atacado. A duplicação integral do genoma é comum em plantas e postula-se que ocorreu pelo menos duas vezes em nossa linhagem durante a origem dos vertebrados. Independentemente de quando ou como ocorre, a duplicação acidental de DNA é uma das principais fontes de novos genes. No decorrer do tempo evolutivo, não são apenas os genes que mudam genomas, os próprios genomas mudam.